Olá, eu sou Ricardo Vilas e trago para você o disco do dia. A cada dia da semana, o disco que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos ouve, o disco do dia hoje traz o primeiro programa de uma série de dois dedicados ao álbum Tudo Esclarecido. Zélia Duncan canta Itamar Assunção. Abrimos com a música Tua Boca, de Itamar Assunção. A tua boca me dá água na boca, que vontade de grudar uma na outra e sugar bem devagar, gota por gota, beija-flor beijando a flor. Zélia Duncan dedica seu álbum ao compositor paulista Itamar Assunção. Produzido pela artista e por Cassim, os arranjos são assinados coletivamente pelos músicos que gravaram: Cassim, Marcelo Genesi, Pedro Sá, Stefani Sanjuan, Tiago Silva e Christian Oyens. Tocaram ainda Luiz Felipe de Lima, Marlon Sete e João Calado. Confira em Cabelo Duro, mais uma de Itamar Assunção. Zélia Duncan canta Itamar Assunção com a participação de Ney Matogrosso na faixa Isso Não Vai Ficar Assim. Rosas, crisantemos, cravos e jasmins, brancas margaridas nos jardins, borboletas, mil cores nos palmes das flores, porém, isso não vai ficar assim, meu bem, isso não vai ficar assim. Bichos, bichas, punks, anjos, querubins, Iansã, Deus, Tupã, eu, tudo, enfim, Peter Pan, pode ir, Pirlim, Pim, Pim, também. Isso não vai ficar assim, meu bem, isso não vai ficar assim, por isso beije-me, beije-me. Mais uma do Itamar Assunção no disco de Zélia Duncan, A Gruta da Solidão. Eu já não tenho mais fígado, nem saco, disposição pra ser fisgado pelo olho, pela pele, pelo estômago, cabelos, pelo coração. Eu já não sou seu brinquedo, seu nego, nem seu peão. Prefiro morrer de medo, viver pra sempre em degredo, do que ter que te dar minha mão. Estou cheinho de dedos, nem sonho, nem ilusão. Acordo e durmo mais cedo entre São Paulo e São Pedro, na gruta da solidão. Eu já não tenho mais fígado, nem saco, disposição pra ser fisgado pelo olho, pela pele, pelo estômago, cabelos, pelo coração. Eu já não sou seu brinquedo, seu nego, nem seu peão.